vos trazer. Mas carneiros todos com carne de obedecer, mas carneiros todos com carne de obedecer. Cante, pois, na orelha essas cerejas pôr.